Rafa, Mago, Albuquerque, Taiko, Benedito, o Ribeirinho da Mata. O sol é um anel transparente da chuva, de ouro e de prata. Resplandece resplendente no céu, no chão. Yeah! Thank you.